histórias de garotos e garotas, tantas palavras ditas entre os dentes, a palavra certa, os sinais. Sinais de fumaça e eu me sinto mal. Mal. Oh, oh. Seja bem-vindo ao lar. Eu tenho histórias pra te contar. Seja bem-vindo ao lar. Eu tenho histórias pra te fumaça, guardam o que eu sei. Porções de sabedoria que vão desaparecer, desaparecer. Histórias de garotos e garotas. Tantas palavras vazias entre os dentes, hey! Seja bem-vindo ao lar, eu tenho histórias pra te contar. Seja bem-vindo.